relíquia do folclore nacional. Joia rara que apresento nessa paisagem que me vejo, no centro da paixão e do tormento, sem nenhuma ilusão. Nesse cenário de tristeza, relembro momentos de real bravura dos que lutaram com ardor em nome do amor na natureza. Relembro, relembro momentos de real bravura dos que lutaram com ardor em nome do amor à natureza. Cinzentas nuvens de fumaça umedecendo os meus olhos, de aflição e de cansaço, imensos blocos de concreto.